noite refletindo, observando quem me tornei. Eu nunca fui dominado, denominado o que me denominei. Um ser crítico, impuro, sujo, fã da escuridão. Tô questionando meu habitat, não quero mais isso não. Talvez o que eu precise é de Deus me acompanhando. Talvez o que eu precise era apenas estar orando, olhando o lado positivo, não só criticando, porque eu odeio a sociedade, mas ela nem tá ligando. Nunca foi do meu gênio gostar das discórdias, nunca foi de mim gostar que me odiasse, quisesse ir fora. Mas eu sinto como se agora fosse a exata hora que eu devo continuar, assim que o futuro irá embora. Mas tô ciente que poderá ser permanente. Tenho que tomar cuidado com os demônios que estão na minha mente, tomar cuidado pra que não encontrem o meu coração. Olha só porque eu tô gritando, tô chamando escuridão. Já tô no estágio que nem mim mesmo tenho confiança, mas foda-se, tô decidido. Não me arrebento por onde meu corpo anda, mas eu acho que não tô preparado. O caminho já tá traçado, não sei o que de fato é fato. Tudo no meu pensamento é abstrato, mas uma noite suado, pensamentos perdidos deitado. Adormeci nesse sonho, parece estar tudo premeditado. Então eu vejo um homem de extrema elegância aproximando, com luz sobre o seu corpo e comigo vem conversando. Ei, Tutão, e aí, tá lembrado de mim? Sou eu, Lúcifer, por mim que você ficou assim. Você tem ciência da minha história, assim. Converta ao satanismo, olhe pra maldade de Cristo. Você sabe que ele comigo. Mas Cristo teve suas razões, você desobedeceu a ordem. Odiava os humanos, uma coisa que os anjos não podem. Não me julgue, você é igual a mim. Também os odeia, e pior, você é um deles. Veja que coisa feia, eu sei que você quer morrer e ser mais um grande demônio. Venha comigo, eu posso realizar seu sonho. Não tenha medo, Deus poderá destruir os demônios queimados, como diz no Apocalipse, no qual crentes têm demorado. Mas o fato é que podemos vencer essa guerra. Tô trabalhando pra isso, destruir o planeta Terra. Pode ser, mas eu não sei. Eu tô confuso, só fico mais abismado pelo que me tornei de sujo. Veja bem, você lembra dos seus dias ouvindo esse tipo de som? Queria sentir a negatividade pra ver se ficava bom. Então eu tô aqui, você tá sentindo minha ira em você. Não tem nada a perder, é só sentir prazer em fazer. A depressão é só uma consequência da nossa escuridão. Junto podemos vencer. Você se torna ícone, pense nisso, Tutão. Veja, você já tá cedendo aos meus estímulos. Seu apelido até uma classificação de demônio incubus. Você é um mestre, aceite esse caminho pra você. Lembre-se do que eu te disse, você não tem nada a perder. Agora preste atenção no que você faz. Grande parte das suas decisões eu estarei por trás. Suas letras também, eu te trago inspiração. Olha só que legal como você fala da escuridão. Não confie em ninguém, desconfie do amor. Odeio ele, odeio as vadias, elas só querem a dor. Várias meninas só querem tomar a sua vida. Não vê isso vindo dela, se é apenas amiga. Eu vim te trazer esperteza, malícia, pois sou senhor do mundo. Eu sou Lúcifer, sou da luz, mas o julgamento me fez imundo. Mas e agora, Tutão, converse comigo, diz o que sente nesse momento. Vamos, Ingus, mostre sua ideia, sente nesse assento. Eu não queria tomar essa decisão, mas sou fraco, espírito fraco, então a escuridão domina meu coração. Sinceramente, minha luz na alma tá afetada, até porque desde pequeno nunca fui uma pessoa muito amada. Acabei deixando levar e vi. Somos um só junto, satisfazendo nosso ódio pelo humano imundo. Eu não sei se tô sendo usado, se demônios têm se alimentado. Eu só sei que eu tô confuso sobre quem tá do meu lado. Olha só o que eu tô fazendo, tô blasfemando só pra provocar os cristãos. Eu tô abalando, até eles gostam do meu som. Eu tô induzindo o humano, vou conseguir com que a raça seja destruída. Sigo trifando, só desejo ser ouvido. Se o humano for destruído, vai ser mais um motivo pro meu sombrio sorriso. Incubus.